para o táxi Gol 1606, está com 152 km, no meio de 3 horas e 7, alternando Natal. 132 a bordo, confirme. 152. 152, tá livre táxi, então via Juliette, Alfa em Golf ao ponto de espera da 28, chame pronto para decolagem, o que negar agora é 1015. 1015, Juliette, Alfa, Golf no ponto de espera, informarei Gol 1606. Gol no 714, livre linha de decolada 28, venda de 290 graus com 5 nós. Autorizado, decolagem 28 no 714. Chama o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, bom serviço, boa noite. Controle Salvador, Gol 9714 na Sescota. Curva da direita passa 1510. 714, contato radar na decolagem, suba o 230, saiderão. 230, Gol 9714. Autorizada presente, voa direto na Caju, Gol 714. Gol 896, livre decolagem da 28, vento é de 290 graus com 4 nós. Livre decolagem, pista 28, Gol 896. Position, Hotel Concorde, Zico. Chame o controle em 1935, chama o voo e uma boa noite. 1935, boa noite, 96. Controle Salvador, boa noite, 96, decolou na sexta. 896, contato radar na decolagem, suba ao 310, saída ROM. 310, saída ROM, voo na 896. 25, decimal 4, 5, segunda área, 1, 2, 6, 8, 5, 4. 4, 4. Coordenaremos agora a autorização. Obrigado. Como 7 no 4, subiu, mantém 190 autorizado. Obrigado, autorizado 190, Gol 7-4. E Gol 1606 no ponto de espera pronto. Gol 1606, tá livre alinhar e decolada 28, vento é de 290 graus com 5 nós. Todos alinhar e decolar, Gol 1696. Delta. Alfa Yankee Delta, prossiga. Alfa Yankee Delta na ponte 1 aqui do Pat 1. Solicita a autorização para reboque até o Pat 3. Está livre iniciar inicialmente só até o través do portão 4 aqui do Pat 1, ok? E chame para prosseguimento. Ok, iniciando até através do seguinte 4. Salvador é Portugal, é 158, é ready for taking. Taxi approved, Julian Alpha to holding point runway 28, call me ready to take off. Hi, Julian, holding point runway 28, call you ready for take off, your Portugal, the 158. 52545, Recife, igual ao 714. Gol no 606, decolou aos 22, chame o controle em 1935, filma o voo e uma boa noite. 935. Obrigado, igualmente, vou no meio agora. Santana Salvador, boa noite. Novamente, eu vou no 606, passando 2000 pés na subida Arão. Boa noite, vou no 606, contato, radar na decolagem, suba o 290. 290, no 606. Um no 896, chame agora Recife, 2685, alterna 12545. 2085, alterna 2545, gol 996. Opa, Juliette? Saúde não, via apron 3. Any problem for you? No problem. You can cross the apron and after you enter to the left via Kilo, Alpha and Golfi to holding point 1828. Okay, thank you so much. So via the apron 3, Kilo and Alpha, holding point 1828, approaching over 158. Azul Alfa Yankee Echo está livre e agora prosseguir até o destino no pátio 3, reporte ao término e mantenha a minha escuta. Alfa Yankee Delta, está livre, prosseguir até o pátio 3, reporte ao término e mantenha a minha escuta. Muito boa noite, Sabatão, Whisky Bravo, Whisky Bravo, boa noite, Petrolina, qual o nível? 085, por gentileza. Ok, guarda o instantinho, será coordenado, 085 para Petrolina, decola da 17? Ah, afirmativo, da 17. Ok, só um instantinho. Aguardando. Controle Salvador, muito boa noite, é o MJET 6746, informação Charlie. 746, boa noite, aciona identificação, prossiga na chegada Care, desça para 3.000 pés, altímetro 1015, permanece vigilância. Care 3.000, 1015, web 6746. Ok, Israel, informou aqui que o senhor vai estacionar na posição 3 do pátio 3, ok? O fiscal do pátio 3 é que informou isso. Gente, posição 3, pátio 3, obrigado. Sabatão Whisky Bravo Zulu está autorizado para a Petrolina, o 085, direto, decola na 17, curva à esquerda, para o corredor forte, inicialmente restrito a 1000 pés até a liberação do controle. O controle opera em 119 decimal 35 e o transponder é o 5176, a cotejo. Eu autorizado 085 para a Petrolina, decola da 17, curva à esquerda, corredor forte, restrito 1000 pés. Controle 1935, transporte, ciclo 176, que fez o Bravo Zulu. Está na bata com o Jato 3 agora, pronto para o Jato. Bravo Zulu, está correto o cotejamento, confirme, está pronto o estacionamento? Afirmativo, pronto o estacionamento, Bravo. Ok, está livre o acionamento, QNH 1015, chame para o táxi e confirme em transporte de enfermo. Afirmativo, seu transporte de enfermo, autorizado o acionamento, vai chamar para o táxi de Bravo. Airborne at 33, Coronel Departure Control at 119.35. Selma, boa noite e bom voo. 1935, boa noite, muito obrigado. Portugal, 159. Right, on Aaron Departure. Sim, eu disse que Brasil chamou solo. Sua mensagem foi incompreensível, ok? Tente novamente. está muito difícil de compreender. Eu entendi que está solicitando o táxi. Solicito que transfira a frequência da turma 18.6, está autorizado o seu táxi, chama para ingresso na 17. Star 158, you are cleared now to fly direct ZIPAR position. Direct ZIPAR position, I put 158, thank you. Bravo Zulu na escuta da torre. Na escuta da torre. Star 158, contact now Recife Center on 12685, backup 12545. 12685, backup 12545, 108 there, Portugal, 158. Prossiga na chegada a mar e desça para 2.000 pés, altímetro 1.015. Autorizado LS, reporte localizador. Para 2.000 na carga, 1.015, reportando o localizador, 746. Pode continuar com a receita agora, senhor? Agora sim, 45, 35.